Controle poderia confirmar um ajuste de altímetro para o Guardião 02? Positivo, Rono 021. Rono 021, grato. Decola os 40, controle 208. Controle Salvador 208, Oceania 224, boa noite. Salvador, boa noite, Oceania 624. Oceano 224, este é o controle Salvador, meu cordial. Contato radar estabelecido, gira à esquerda e voe direto para Aracaju. Que maravilha, sim. Direto para Aracaju, curvando à esquerda, muito boa noite, Oceania 624. Guardião 02 está 1 mil pés nesse setor da Simbra, poderia ficar? Positivo, livre. Livre, 02. Controle de Salvador, Chané 6224, seria possível coordenar como nível final para o 6224 o nível 190? Positivo. Prato, 6224. Salvador, boa noite, né? 3600, passa 180, parecendo 50, informação alta. Então, 3600, este é o controle de Salvador. Ajuste agora 1021, desça para 4000, está sendo vetorado para a final ILS. No primeiro momento a gente vai evitar um tráfego em sentido contrário e posteriormente localizador ILS para pouso. Aproa é 055, altitude 4000, 1021, limite ao localizador. 3600. Ok, 055, 4000, 1021, limite localizador, até 3600. TAM 3600, tráfego posição 1 hora 29 milhas, rumo sudoeste, em voo visual no 105. Ciente da 3600. O Papa Romeo Charlie Fox Juliet, tráfego da TAM, sentido contrário, ó, na posição de 1 hora 26 milhas, passando 14.800 em descida. Oceano 224, chame Recife, 12685. Recife 2085, boa. Boa. Zero, tráfego superado, direita duna, desça para 2000. Direita duna, 2000 pés, tá? 3600. Positivo, reassumindo a navegação. 7, 3600. O Charlie Fox Juliette, o tráfego informado anteriormente, está à direita, afastado 9 milhas. Guardião 02. Escuta, 02. Dentro de 7 minutos eu vou passar com o Airbus no ILS para pouso. Está passando, vai para o setor norte agora. Ok. 3600, está autorizado a aproximação ILS. Livre ILS, TechBreaker 3600. Papa Romeo Charlie Fox Juliet, chame Liel, frequência 1201, boa Salvador, boa noite, com 805, informação. 1805, controle, meu cordial, ajuste 1021, no voo Iduna, desça para 4000 para o ILS. E Iduna da presente, 4000 para o ILS, 5021, no 805. Positivo, reduza cheque trem, chame a torre 1186, 3600. Chama a torre 286, boa noite, 3600. Boa. Controle com 805, passando um pequeno desvio, 5 graus à esquerda, após eu vou Duna. Positivo, livre. Sim, obrigado. Salvador, boa noite, na 3600, passo extenso, patrulha de LS X-Ray, machado de trabalho. Ciente, 3600, está autorizado pouso, pista 10, vento 140 graus, 102. Livre pouso na 10, que é 3600. O 05 está voando sobre a água, à esquerda o Morro de São Paulo e Cairo Lorenzo, desça para 2000. Positivo, para 2000, está bonito aqui do lado esquerdo. Controle Salvador, boa noite, está 3152, cruza 170, furo 50, autorizado, ciente Alfa. 3152, ajuste agora 1021 no direto Duna 4000 para o ILR. Direto Duna 4000 ILS, está 3152, 1021. Use. Sol 01, liga direita, táxi Alfa e Juliette, portal 9, na minha escuta. Alfa e Juliette na sua escuta, tá 3600. Dona, com 805. 5 positivo. 805, livre aproximação ILS. Livre ILS, com 805. Confirma para 3600, box é o 9. É o portão 9. Graças. Fala 2000, tá 3152 com 1021. Provável que um pouquinho mais à frente dê um pezinho à direita para desviar de um topinho e volta dura. Positivo. Retomando Duna, tá 3, Duna 5, 10. Voo 805 em aproximação, localizador, cheque o trem, torre 1186. 1186, voo 805, por aqui. Boa. Torre Salvador, boa noite, com 805. Voo 805, pode ter checado o final do zero. Contará, com 805.